3, controle 119.35. Então, autorizado no 360 até o Galeão, decola 90, primeira curva direita, saída da Euleda Bidev. Sai Upper Witch 50, Bidev Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16, Groof, Upper Zulu 14, Toquim. Aciona 5133, controle 119.35, Oceano 62.13. Confirmar a subida? Pode confirmar, senhor, não copiei. Qual a subida? Subida da Euleda. Da Euleda Bidev, Oceano 62.13, chame pronto, pushback. Chamará para pushback 6213. Salvador, boa tarde, Azul 4476. Azul 4476, este é o controle do Salvador, meu cordial. Gira esquerda, voo Itapia, ajuste BI 13, Itapiduna para o ILS, 5.000 autorizado. Para Itapiduna para 5.013, o 4476. Trip 5626, estabilizou? Afirmo, estabilizou. Muito bom, vou checar o trem, chamar a torre, 1186. 1186, até a boa. Boa. TAM 3154, direto para 2000, voa sobre água. 2000, TAM 3154. Sou de Salvador, boa tarde, eu também 6326, acidente da Papá, passou Judas 180 para 1160. Oceano 326, seu controle Salvador, direto para 5013, Itapiduna para o ILS, está seguindo a aeronave da Azul à frente, câmbio. Gente, 5.000, Itapiduna, seguindo a aeronave à frente, Oceano 6326. Grau 08 mais. E me pouso para o trip 5626. Controle Salvador, muito boa tarde, aqui é o Papa Romeu, Índio Lambda Alfa, para decolado da 17. Índio November Alpha, seu controle, prossiga visual e sempre na escuta, meu cordial. Prossegue com vocês visuais, sempre na escuta, reporta no Fora da Barra, Índio November Alpha. Chama aí forte, Salvador. Prossiga, senhor. Ok, vamos subir para 2.500, direto João Durval Carneiro. Obrigado, senhor. Da presente então, 2.500, direto Feira. Então, 3.144, chame Recife, a frequência 12685, câmbio. 2.085, boa tarde, o TAM 3.144. Meu cordial. Trip 5489, chame Recife, frequência 1288, caso negativo, 1251, boa viagem. 288, 1251, boa viagem. Azul 4476, voa sobre água em descida para 2000, direto Duna. 2000, direto Duna, o 4476 aqui. 3154, direto Duna. Direto Duna, sobre a água, tá 3154. Confirmando negativo. A gente tem somente tráfego no corredor visual. Estamos com uma altimetria de 610 acima da gente aqui no nosso TQS. Provavelmente é o tráfego no corredor visual. Certo. Cené 6326, voando e táxi. Vou modificar para Duna, capitão. Descendo para 2000. Direto Duna, descendo para 2000, Oceanemia 3.2000. Solo Salvador, Oceanemia 142, pushback acionamento, ponto 7. táxi está livre, chame táxi, chame 6142. Me chamaremos no táxi 6142. Vamos descer lá, vamos boa tarde. 219, boa. Tem livre acionamento, chame para o táxi só Patrick ou Romeu Lima. Livre táxi, chame no ponto de espera, para Patrick ou Romeu Lima. Quilo, posição 3, no pátio 3, o 5623. Aliosca, chamou o solo? Livre que está aqui no plano, o 400 será agora em transição ofito. Triplo Romeu Lima tem livre ingresso, reporte alinhado e pronto no 17. Papá, triplo Romeu Lima, seu transponder é 5152. Salvador, boa tarde, 148, vibrando 80, vai descer. 648 em seu controle, ajuste agora 1093, via mar e desça para 2000. 03, 2000, chega na mar. Está 3154, está autorizado ILS. Autorizado ILS, está 3154. Galeão, só não copiei o POB. 156. 156. Copiado, Oceano 63, 15, via Sátio, Índia e Alfa. Considero 10, torre no 86. Ajuste no 0, no 3. Bom voo e boa tarde. Sátio, Índia e Alfa. Considero que está torre 2.163. Boa tarde. Oceano 326, qual é a velocidade? 290. Uma boa velocidade. Vamos reduzir para 210. 210, confirma? Confirmo. O senhor tem no Ticaz o azul à frente, não tem? Afirmativo, 8 milhas. É, ele está mais lento. Vamos reduzir a velocidade agora. Afirmativo, 210. O azul está mantendo 2509 aqui. Positivo o azul 4476. Reduziu o Oceaneca, ele estava mais veloz e a gente ia ficar com a separação inferior a que eu quero para essa sequência para pouso. Ok. Visual K10, 3154. Sim, é, cheque o trem, chame a torre, 1186, 3154. 1186, cordial, obrigado. Meu cordial. Com 3 horas e 46, 93 a bordo, alternada Natal. 92 a bordo? 93, na porta. Enviado, táxi via pátio India Alpha, atmosfera torre no 86, ajuste no 013. Então, uma boa tarde, Chinami 1142. Pátio India Alpha, torre 86, obrigado, uma boa tarde. Romeu Lima, decola ao 37, controle 199, decimal 35, uma boa tarde. Tá, obrigado, Leão. Oi, Salvador, boa tarde. Tá 3154, estabilizado LS, X-ray, baixou e travou. Então 3154, livre pouso sistema 0, vento 160 graus, 08 mais. Livre pouso, tá 3154. Romeu Lima, o senhor tá voando pra Serra Novembro, ali é com o Yankee? Afirmativo, Romeu Lima. Troca o código para 0417. 0417, Romeu Lima. Azul 4476, está autorizado aproximação ILS. Afirmo, 4476. Oceano 326, está autorizado aproximação ILS. 7-326, autorizada a aproximação. Controle Salvador, última liberal, funcionamento parou da barra. Positivo, frequência livre. E agora a frequência livre, última liberal. Azul 4476 estabilizou? Afirmativo. Cheque o trem torre 1186. 186, obrigado. Boa. Torre, muito boa tarde. Ocean Air 6315, está no ponto de espera do 0, esperando na transmissão. Ocean Air 6315, mantém o ponto de espera. No 326, complete redução para aproximação e cheque para pouso. 6326. Azul 4476, mantém aproximação, aguarde pista 10 livre. Guarda. Oceano 326, estabilizou? Totalmente estabilizado, senhor. Muito bom, chame a torre 1186, cheque o trem. Firmativo, 186, ficando quer, obrigado, vamos pra baixo. Solo Salvador, Papa Uniforme, Serra Eco Hotel, Cape da Papá. Papa Uniforme, Serra Eco Hotel, prossiga. Está com um plano para Feira de Santana, está no pátio 3. Está no pátio 3, decola da pista no 0? Afirmativo, vai decolar da interseção da 1-0. Final, baixado para lá. Chanel 6326, mantém aproximação, aguarde o que está livre. Gente, aguardando. Azul 4476, livre pouso, vento 180 graus, 12 mais. Livre pouso 4476. A 281, 280. Ok, vamos voar direto na 280 e vamos subir a princípio até 2500. obrigado. Feira de Santana, Serra Novembro, Juliette Delta, uno mil pés, decola da 1-0, com curva à direita após decolagem, na subida corredor Axé, aciona 0121, controle 119, decimal 35, a torre opere 118, decimal 62. Decola da 1-0, curva para a direita, corredor Axé, 1 mil pés. Controle 119-35, torre 118-6, acionado 0121, Serra Ecotel. Certo, papai uniforme Serra Ecotel, está no parte 3, chame pronto para acionamento. Está pronto para acionamento. Livre sonar, chame táxi, Serra Ecotel. Chamará para o táxi. Azul 4476, solo 43, vibrando à direita, solo 121, decimal 9, libere na medida do, agilize a liberação na medida do possível. Afirmativo, vai agilizar, 219. Meu Romeu Lima, sul para 085. Direto, 085, obrigado, Romeu. Coluna 648, está autorizada a aproximação ILS. Gente, vai prosseguir e vai lhe informar então quando estável. 6326. Funcionar 6315 visual com tráfego na curta final. Afirma. Estado de passagem do tráfego, ele mantém 1-0, Funcionar 6315. Paciente, após o ponto, se mantém 6315. 4, ingressa Juliette, portão 07. Juliette é o 07, Sultana 054. Paulo Salvador, Papa Uniforme, estacionado, pronto para o táxi. Rolo 648, para sua informação, tráfego 12 horas, 10 milhas, rumo oeste, pequeno porte, passa 2.500 para o 085. Informação para o gol, 1.648. 648, te agradeço. Está 5 milhas de Itapo, cruza 6 e o pé. Positivo, apenas para informação de tráfego. Agradecido. Solo Azul 4476, livrou na sua escuta. Boa tarde, Azul 4476, táxi autorizado via Alfa, apoio Juliette, portão 08. Via Alfa e Juliette 08 aqui. Muito boa tarde, eu estava sendo Juliette, Tango Zulu, aceito a informação Quebec na sua escuta. Juliette, Tango Zulu, esse é o controle Salvador, meu cordial. Acione identificação, voe para Itape, Itape Duna e LS para pouso, o ajuste do altímetro 103. Positivo, Itape, Itape Duna no Pontel, agora o Juliette, Tango Zulu. Positivo, vamos descer para 5 mil pés, capitão. Contato estabelecido a 72 milhas a sudoeste de Salvador. Você vai pousar realmente na pista 10? Meu irmão, com certeza. Ciente. Que você comeu o Juliette Tango Zulu. Positivo. Tráfego de pequeno porte cruzando agora à frente. Prossiga táxi via Alfa e vai recortar antes da taxiway Juliette para ingresso. Acho na 6326. O tráfego já se encontra agora na taxiway Delta. Visual com mesmo. Prossegue na Alfa antes da Juliette. Vai informar o 6326. Após o tráfego, está autorizado a linha de decolar? Xené 63, 20 ponto pé. Xené 6142, a linha mantém no zero. Tomando 6142, a linha mantém no zero. Xené 326, ingresso próximo à esquerda Juliette, prossegue portão 01. Esquerda Juliette, prossegue para o 01, Xené 6326. 6395, decola os 47, controle 119, decimal 35, boa tarde. 1935, muito graças, boa tarde. Torre, o Papai Uniforme Serra Eco Hotel está na Delta, aguardando o ingresso na 1-0. Afirmativo, Serra Eco Hotel mantém o ponto de espera. Ponto de espera. Boa tarde, é o Papa Tango, Yankee Oscar. Yankee Oscar, Oscar, controle. Passei de fazenda Paú, no litoral norte, e agora está passando a cidade de Guarajuba, mantendo 503 com 04 a bordo, 01921. Transponder inicialmente, o destino vai ser pouso em busca vida, posteriormente via aeroporto, 503 Yankee Oscar. Ok, você está acionado 0121? Afirma. Ok, Yankee, Oscar, Oscar, prossegue visual e sempre na chuva. Sempre. Controle boa é Ocean Air 6315, decolando a 5. Oceano 315 é o controle, contato radar estabelecido, passa 2.500 pés, vamos voar Leta após Bidev subindo sem restrições. Sente Leta e após Leta Bidev, 6315, grato. Beleza? Visual, o campo está interceptando o ILS, o 648. Cientinho, em aproximação, vou checar o trem, chamar a torre, 1186. Daqui a pouco eu chamo de novo, hein? Obrigado, por enquanto. Abração. Outro. Torre, boa tarde, 1648. Polo 648, mantém aproximação, aguarde autorização para pouso. Continuando a aproximação, aguarde. Chaner 6142, decola os 49, controle 119, decimal 35, boa tarde. 1935, obrigado, boa tarde. Oceano 142 é o controle, está em contato radar. É, 648, livre pouso, vento 160 graus, 08 nós. Livre pouso, 648, passando para lá. Yankee, Oscar, Oscar, não recebo resposta do seu equipamento, transponder. Ok, eu já estou com essa pane intermitente aí, assim que eu pousar na minha base eu vou providenciar, solucionar o problema, ok? Anotei. Anotou. Aqui é o Delta. Autorizado a descida. Prossiga. A aeronave que eu tenho agora está na final para pouso, na 10, na 2 milhas da cabeceira. autorizado. Eco Hotel Visual com tráfego na final? Afirmativo. Após a passagem do tráfego, ali mantém 1-0, Serra Eco Hotel. Após a passagem do tráfego, ali mantém, Serra Eco Hotel. Juliette Tango Zulu, Duna 2000 autorizado, Juliette Tango Zulu. Duna 2000, Tango Zulu. T48, solo ao 53, livrando a direita, solo 121, decimal 9, boa tarde. Direita, solo 219, obrigado, 648. Controle Salvador, boa tarde, é o triplo Papá Romeu Lima. Boa tarde, Gol 648, livrou, direita, você escuta. Boa tarde, Gol 648, via Alfa, reporta antes da Juliette para ingresso. Alfa, vai reportar antes da Juliette, 1648. 1251, boa viagem. O Mike Eco Delta, chame a torre agora, a frequência 1186, solicite a aproximação em pouso, pista 107, bom pouso. 386, até mais. Controle Salvador, é o triplo Papá Romeu Lima. Triplo Papá Romeu Lima, controle na escuta, meu cordial. Meu cordial, capitão. É, decolando do Costa Azul para Prado Forte, agora através do aeroclube, acionado 0140 com 4 a bordo. Positivo, prossiga visual, sempre na escuta. Dentro em breve vai chamar a torre para cruzar. Sempre na sua escuta. Papá Romeu Lima. Oceano 315, chame Recife, a frequência 1251. 251, senhor. Buenas. Buenas. Olha o Yankee Oscar, Oscar. Yankee Oscar, Oscar. Prossegue. 6.5 milhas de Salvador, litoral 500 pés, litoral norte, mais um minuto para pouso aqui em busca vida, o Yankee Oscar, Oscar. Positivo, mais um minuto para o pouso, a hora certa, onda 7.55, câmbio. Câmbio. Controle, o Papá Romeu Lima está agora no través de Pituaçu, solicita um sobrevoo sobre a paralela, se autorizado, se não tiver tráfego na 1-0. Autorizado. Grato, senhor. Oceano 6142, chame Recife 12685. Recife 12685, boa tarde, você. Boa. Oi, Salvador, o Papa de Uniforme, Serra Eco Hotel, vai cruzar o eixo de acolagem da 1-7. Serra Eco Hotel, autorizado cruzamento, aguarde transferência, Serra Eco Hotel. Ciente, autorizado, aguardando transferência, Serra Eco Hotel.